Vem pra jogada do Palmeiras com o pé, né? Lance perigoso, saiu o drible, o toque, Wagner no rebote, vai! Conseguiu a defesa, Evair ainda abusou, pôs o pé em cima da bola, segurou e aí tocou firme para o canto direito. Evair marca o sexto gol da equipe do Palmeiras e o sétimo dele no campeonato, assume a artilharia do time no campeonato. Palmeiras 6 a 0 e o árbitro encerra o jogo no Parque Antártica.